最初のメッセージです。もう14歳初のスティンクバーゴーブルース Bruno Session no 5, que ainda não gera no 1 e depois neste ano vai ser travado. Reportar, é um Session no 5 da Gol. Os WAGs 8487 foram praticamente prontos. Na hora que tiver a nossa autorização, eu já copio. Quem chegou em Session no 4, Pepsi 8487? Ok, guardando. Baixada travado, passando em Sierra, o Gol 715. Session 5, utilizado pouso, pistola 0, vento 0 no 0 graus, 3 nós. Livre pouso, Gol 715. Session 5, no sol 249, libere pista pela direita, vai taxi AV Alfa, reporta Ângelo, taxi Juliette. Direita, Alfa, da Juliette, reporta 705 da Gol. Abson 8487, pronto? Sim. Salvador Recife, autorizado 370, decolado da pista 10, primeira curva esquerda, saída Cuca, transição Caju, onde intercepta a aerovia UPSC 58. Decola da 10, acione 5460, controle 119.8. 8487, data autorizada, Recife, nível 370, pro Caracaju, curva esquerda após decolagem, intercepta a 358, decola da 10, aciona 5460, 098, 8487. Poderimento correto, pode pronto para o posicionamento. Tá pronto. Tá livre, pode táxi. Autorizado, chamará, 8487. 715, autorizado ingresso na Juliette, portão 09. Foi o portão 09 no 715? Portão 09, voo no 715. Localizador, 1897, 532 externo, completo final LS, torre 118, 95. 1897, bom dia, 1897. Bom dia, 1897, que negando 09, posto na aproximação, reposto no externo, baixaria travada. Bom, 1897. Iniciando 8 com ato 8487. Sente. Passando externo, baixou e travou, voo 897. Voo 897, obrigado por visto no zero, vento 020 graus, 3 nós. Quem ele me pôs na 1-0, voo 897. Sono 897, meu solo 5000, vai repetir pela direita, táxi via Alfa, reporte antes do táxi via Juliette. Sente a direita, Alfa, repetir antes da Juliette, bom, 897. O 487W está pronto com 3 a bordo, autonomia de 2h40, terminando Natal. 847, utilizado para subir a faixa principal, Índia e Alfa, reporte pronto no ponto de espera do 10. Está autorizado o ponto de espera do 10, chama a torre, já está na torre, obrigado. Utilizando a linha decolar, pista no zero, vento variável dos nós, que legal no 011, no boa viagem. Marinha decola, posto no controle já direto, 098. Ativo, mas guarda a próxima, ao controle. Aguarda, confirme, tá, a sua transmissão está bem baixa. Quando parar a decolagem, eu pagarei a frequência do controle, ok? Eu ia. Decolagem 190, a carga de 480. Aqui, acionamento, estou 3171, na posição 06. 06 da livre, forte táxi. Roda táxi, 3171. No 897, vamos manter a posição da Juliette. O seu guincho está ocupado no momento, agora instante para ingressar no mesmo. Gente, vai aguardar antes da Juliette, aguardando o guincho, bom, 897. Na 3171, com a equipe de solo, prefiro dar um pushback um pouco mais à retaguarda para liberar a passagem do 506 para a aeronave que vai ingressar, ok? Na 3171, com a equipe de solo, para efetuar o pushback um pouco mais à retaguarda, liberar a passagem para uma aeronave que vai ingressar na mesma, ok? Gente, um pushback mais à retaguarda para liberar a área, tá aqui no 71. Quadro 87, decolada 00, controle agora, 1-19-8, boa viagem. 98, obrigado, muito bom dia, 8487. Controle Salvador, muito bom dia, Absa Cargo 8487, passou 2000 na PUCA. Bom dia, Absa Cargo 87, contato radar decolagem, submarino 370 na sede da PUCA. Calibre 370 na PUCA, Absa Cargo 8487. 897, 7, vem Benjamin Juliette. Vai parquear com cautela para o gate 06. Gente, Benjamin Juliette para 06, bom 897. Táxi 3171, 226 a bordo, 350 da Aeromia, Alterna Galeão. Senhor, autorizado o táxi via parte principal, IJ Alfa, parte próximo do ponto de Pereda 10, QNH 10, 11. QNH 11, via parte IJ Alfa, parte do ponto de Pereda próximo, 3171. Cruzando 130, asa cargo 8487. Confere e chega agora a ser exercício na frequência 126, decimal 85. Em bom voo, 847. Agora com centro 2685. Muito obrigado, senhor. Bom dia. Zero Recife 330, autorizado, via Perivisco 58, decola pistão zero, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 1 no 9 decimal 8, acena 5470. Movimento correto, reporta push 3890. aeroporto para ponto, São 371. 171, autorizado a linha de colar, pistando zero, vento zero no zero graus, dois nós. Linha de colar, pistando zero, São 371. Dia 3153, a sua identificação, autorizado direto à posição pelo, desse mantém a 2000, altimetrão no 01. Decolado 09, controle 119 decimal 8, boa viagem. Excelente. 198 agora, um bom trabalho. 3171 da TAM. Salvador, muito bom dia, tá? 3171 decolado na Dael Leda. E após, vai voar Bridge, na sua escuta. Bom dia, tá? 3171. Contato radar na decolagem, autorizado direita, voa direto Leda, 3171. Direita Leda, 3171. Quer confirmar, está autorizado direto direita Leda para 3171, senhor? Termo, tanto 3171, autorizado direto, posição Leda. Direto Leda, 3171, obrigado. Salvador, bom dia, o Xenair 6211 na 111, 340 Galeão, com a informação Índia. 6211 Galeão, autorizado 360, via peso Luno 0, decola pistão 0, curva direita, saída da Eule da Bridge, controle 119.8, aciona 5476. Ok, a gente solicita 340 devido à performance, tem como coordenar? Afirmo, só guardando a coordenação do nível. Ok, quando tiver, eu cotejo, tá bom? Salvador, bom dia, Azul 4201 Campinas, 340 ainda. Azul 4201 Campinas, 340 autorizado, via peso Luno 6, decola pistão 0, curva direita, saída da Eule da Bridge, controle 119.8, aciona 5471 na Azul 4201. Autorizado Campinas, 340, via peso Luno 6, decolagem curva direita, Eule da Bridge. Controle 198-5471-3401. Correto, reporta Bush 4201. O Xena 6211 está autorizado nível 340. Galeão, via peso Luno 0, decola pistão 0, curva direita, Serata Leda Bridge, controle 119.8, aciona 5476. Foi interessado, mas já tinha pego anteriormente o Xena 6211. Decola 1-0, curva direita, da Eule da Bridge, depois eu preciso 1-0. O 340 é autorizado para o Galeão, 198-476, Xanero 62 e 1. Reporta, puxa. Reportará. Boa noite, 04, Galeão 360, autorizado. Via peso Luno 0, decola pistão 0, curva direita, saída da Eule da Bridge, controle 119.8, aciona 5475. Correto, reporta Busco, 904. Salvador, bom dia, Azul 4040, autorização para combustível para Confins 380, que a gente tem. Firmando? Azul 4040, bom dia, Confins, cliente da Índia, nível 380. 4040, bom dia, 380, Confins, autorizado. via Pesulu no 6, após bridge. Decola pistão no 0, curva direita, saída da Eulê da bridge, controle 119.8, aciona 5474. Autorizado com 15.380, conforme rota, após o Pesulu no 6, vai decolar no 0, tem fio da Eulê da após boa bridge. 19.8, controle 5474, transponde 1.400. Aposto pronto, puxa, 4.0. Camarão, peguei 171, passa a nível 150 sobre Recife em 125 decimal 1. Negativo, obrigado, bom trabalho, 3171. Afirmo, corrija a frequência, 153 decimal 25, peguei 171. Ok, 3325, obrigado. Aproximando da posição pelo da livre LS, a última permanece 1011, chama o localizador. Autorizado LS, câmara estabilizada, 3153. Estabilizou no localizador da 3-3. Cliente, completa a aproximação final. Passou zona linha DLS, 1918, repetindo. 2900, da 3-3. Obrigado, companheiro. Salvador, bom dia, TAM 3153 LS da ONU 0. 153 que nem engano 0 Luno, repórter baixado e travado. Baixado e travado. 153, autorizado pouso pista no 0, vento 350 graus, 3 nós. Autorizado pouso no 0, TAM 3153. Salvador, bom dia, Gol no 607. Gol no 607, bom dia, Guarulhos, nível 360, VP Zulu no 6, decola pista no 0, curva direita, saída da Elvis da Bridge, controle 199.8, aciona 5510. Guarulhos 360, Brasil no meia, decola da pista 1-0, curva direita da Euleda Bridge, 119.8, 5510, transponder, gol 1607. Correto, aponta pública 107. Solo azul 4201, puxa back no 01. 201 autorizado, puxa a porta. Autorizado, 4201. Salve Salvador, bom dia, agora 642 com a Índia, Recife 350. Firmando, foi o gol no 642? Afirmativo, gol no 642. É 39, copia ou aguarda a coordenação? Copia, prossiga o 39. Gol no 642, Recife 390, autorizado, via Peruísco 58, decola pistão no 0, curva à esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle 119.8, aciona 5506. Autorizado, Recife 390, 358, decola da 10 na Puca, Caju 198, 5506, transporta, gol no 642. A porta puxa, gol no 642. 42. Luiz, que bom dia, confirma o setor que afasta. Firmando é TGL em Feira de Santana ou o plano é o destino Feira de Santana? Alô, Salvador, Padre, bom dia, Xaner 6211 na ponte 111 para posicionamento. Autorizado, inspecionar e contar com 6211. Autorizado, reportar para o TAC 6211. 514, número 2, copy agora. Bom dia. Você confirmou a hora certa e o ajuste? 1012, no momento, hora 70827. Entendi. Qual é a importância da GDX, da 3113? Solo 219. 19. Salvador, volta 8, 04, capitão, volta 4, 8, pode tomar minha 05, capitão, olha a cabina. Foram 64, Foram 804, taxia Pátio 1 no Índio, Ponte Espera do 10 Torre, 1 no 8, Espanha 95, que negão no 0 no 2. Ok, Foram no Índia, Ponte Espera 1 0, 118, 95, 112, Gol no 8, Espanha. Da 3-1, com 3, taxia Alfa, mantém posição antes da Juliette. Mantém posição antes da Juliette, 3-1, 3. Gráfico Luiz, que no meu pé, Salvador, Salvador, decola pista no 7, curva direita, corredor axé. Controle 199, decimal 8, aciona 0120. Porta 44 confirmando, acionamento táxi, torre 181. Nossa, sim, pra 514, front copy. Prossiga. 190, Aracaju, autorizado, decola pista no 0, curva esquerda, sai da PUC, transição Caju. Controle 119, decimal 8, aciona 5514. Trip 5514. Para Aracaju, 190, vai decolar na 10, curva esquerda, acertei pouca tradição Caju, chama controle 119-180 e transponta aqui em 55 no 4. Correto, no ponto puxo. Espera para o puxo, 55 no 4. Salvador, é o 4201 para o pai. Está com 109 PLD, no Ribeirão Preto, 4 horas 10 da tarde. Autorizado táxi Índia, ponte espera do 102, 198, espanhol 95, que negão 102, azul 4201. Gente, Índia 10, celular 1895 a torre, 1002 agora, 4203. Dan 3153, atento ao gol, desconsidera, Dan 3153, vai ter posição, só faltou prevista 02, aguardando o push da aeronave companhia. Aguardar o push da aeronave da companhia. 3, 9, 3. Então 3890 tem chamado push. Sané 6211 está com 153 a bordo, autonomia de 3 horas e 50 minutos. São Fernando Guarulhos para o táxi. Autorizado táxi, Pátio Índia, ponte esperando no 02, 198, espanhol 95, que negão no 012, Sané 6211. Pátio Índia, ponte esperando no 0, vai monitorar. Chama a torre 1-1895-1012, é o ajuste Oceanair 6219. Para o pushback, acionamento 3890, aguarda push. Aguardando o push, 3890. Solo, Salvador, 715 da Gol, e a informação. Processo no 5, Brasília. Autorizado nível 360, VP Zulu 17, decola pista no 0, curva direita, saída Arbó, Elephant, controle 119 decimal, hoje 119 decimal 8, aciona 55 no meio. 3890, coordena de solo. É, depois da Viego tá passando através do portão 05. Assim como eu livrar via Índia, o pátio tá autorizado, puxa a contact. É, depois a gente livrar o pátio, tá autorizado, puxa a contact. 3597, protocolo. 380, Brasília, autorizado, via Pesulu no 7, decola pistão no 0, curva direita. 8, aciona 55 no 1, tá 35 no 7. Porta puxa. Mantenha nos olhos no outro lado. Solo Salvador, gol 642, pushback acionamento, portão 10. Autorizado, pushback acionar, portão, segura 642. Questionamento azul 4040. Número 2 do setor aguarda 4040. Aguarda. 19 Uno, bom dia. Controle, o azul 4201 decola, bom dia. Bom dia, 4201. Contato radar, direto posição Leda, vigilância. Direto Leda, vigilância, 4201. Pode para ingresso, pistão 7, Barão Cruz. Saída Arbor, saída da El, Leda Bridge. Controle 119, décima 8, aciona 5521. Frente autorizado com fins, nível 360, via Presulu 16. Decolada 10, curva direita da Euleda, Bridge. 19-8, controle 5521 no transponder. Voo no 897, portão 6. Correto, reponto puxa. Voo no 897. Reportará 1897. Solo azul 4040, solicitou o push. Solicitamento que após a aeronave, que está executando o push daqui ao lado, entrar nessa guarda, está autorizado. Tem uma aeronave que foi taxiar pro portão 02 da sua direita. Após ser autorizado, 4040. Ah, então tá certo, obrigado. Zero 4, projeto decolagem, pistão 0, junto variável 3 nós. Mais autorizado, 3-1, ficou 3. Tenta a companhia 5-6 inicial táxi, tá alegre, portão 02. Visual, cara, da companhia 5-6 inicial táxi, tá livre, portão 02, tá 3-1-5-3. Pushback acionamento, portão 5, voo 16-07. Sul, ali mantém o pistão 0. Ali mantém o 0, é 2 a 9. Sul, 642 para o táxi, temos 169 a bordo, alterna Natal, 3 horas de autonomia. Bruno 42, taxia parte 1, não reporta através do portão 612. A gente vai reportar através do 612, o Bruno 642. Total 3890 com 171 a bordo, 3 horas e 20, alterna Natal. Autorizado, táxi, Índia, com disparador no 02, 1 no 8, 195, legal no 0 no 2, tá 3890. Cliente, ponte espera, torre, tá 3890. 2, vai manter posição porta, através de porta 62, vai ser precedido na ordem para decolagem. Lado da TAM está sendo ponto de espera, mesmo destino, nível mais baixo. Aí vou utilizar o push na aeronave da Azul, no portão 03, com as curvas divergentes direito. Okay? Então a gente está mantendo posição aqui no através do portão 06, agora 642. Azul 4040. Após Airbus da TAM, táxi a retaguarda, autorizado puxa para táxi. Após o Airbus passar a retaguarda, autorizado Azul 4040. Autorizado push, portão 05, reportar. Sim, autorizado, reportará. Tomando o volume 07, realiza o push da 743, deixando livre o taxamento no pátio 1 aqui. 01, mantenha direto Ledo. Direto Ledo. Ledo Lula, durante a decolagem, pista no 0, vento 050 graus, 4 nós. Está decolado, será 62 do nome. Luiz, autorizado, ingresso, pós pronto. Ponte espera pronto, TAM 3890. Ali mantém pistão no 0, TAM 3890. Ali mantém, não no 0, TAM 3890. Passaria 2223 ao controle e a sua identificação, décima tem nível de voo 025, décima tem 4 mil pés, 10 no 2, via chegada. Nono decolado 40, controle 1198. Controle 1198, 62 nona grana. Bom dia, 62 no 1, contato do radar na decolagem, direto Leda, vigilante. Direto Leda, 62 no 1, grato. 4201, passando no 60, chama Recife em 1-3-3, decimal 25. Recife 2325, 4201. 3325, 4201. 3325. Autorizado táxi e índio, ponto de espera do 10, torre 1-8-95, que legal, 10-12, passo 4040. Índio até o ponto de espera do 10-18-95, 10-12-4040. 942, táxi seguindo o azul, índio, ponto de espera do 10, torre 1-8-95, que legal, 10-12. 7012 agora, tá seguindo o colega da Azul, 1895 é a torre, obrigado, tenha uma boa semana. Salvador, bom dia, 5362, informação. 5362, bom dia, desça para 2102, via chegada Bonf, 5362, me identifique. Desça para 2102, via chegada Bonf, 5362. 390, voador, bom dia, azul 4040, ponto de espera da 10, pronto. 4040, Lima, tem pistola 0. Lima, tenho 4040. 390, decolado 243, controle 119, decimal 8. 198, 3890. Salvador, 3890, decolou na PUCA, cruzando 1400 pés no momento. Okay, bom dia, 3890, contato, radar sai da PUCA, sua mantenha 330, vigilante. Pode manter o 330, então 3890. 320, gol no 642. Mantém. Salvador, muito bom dia, Papa Tango Brasil, que vai falar no carro, segue em corredor a chá, na frente. Graças a Luiz, que é ciente, vigilante, nadar no corredor. Confirme a posição da barra. A posição da barra, confirmando, pegando. Confirmando, TGL em candeia. Negativo, TGL em feira de cantar. TGL em feira, ciente, graças a Luiz. Professor Salvador, está 3890, efetuando pequeno desvio à esquerda, rota pro 020 por 5 bits para evitar formações. Cliente, após desvio, Rua Jamo, tanto 3890. Cliente, após desvio, Rua Jamo, tanto 3890. Alemanteio 642.